evangelho puro está quase extinto. A verdade dói na alma de quem é cristão. Tem gente vendendo óleo e até terra santa, que vieram de Israel e está em promoção. Tem veneno na panela matando as almas. Tem farinha, mas não tem quem queira misturar. A comunicação é cara, mas não falta o ouro. Porém está aplicado pra multiplicar. Tá faltando João Batista, tá sobrando Salomé, o gigante cochilando, mas ainda está de pé. Apesar de estar dormindo, tem farinha em suas mãos. Mas cadê o João Batista pra acordar o gigantão? Tá faltando o João Batista, tá sobrando Salomé, o gigante cochilando, mas ainda está de pé. Apesar de estar dormindo, tem farinha em suas mãos. Mas cadê o João Batista pra acordar o gigantão? Heresias tem na tela matando as almas. O espaço foi perdido pelo gigantão, que está dormindo sem ter quem o acorde pra tentar mudar o rumo da situação. O veneno continua sendo destilado, e na casa do gigante tem uma poção. Até a música do gigante vem do outro lado, e está sujeito a morrer cedo de inanição. Tá faltando João Batista, tá sobrando Salomé, o gigante cochilando, mas ainda está de pé. Apesar de estar dormindo, tem farinha em suas mãos. Mas cadê o João Batista pra acordar o gigantão? Tá faltando o João Batista, tá sobrando Salomé, o gigante cochilando, mas ainda está de pé. Apesar de estar dormindo, tem farinha em suas mãos. Mas cadê o João Batista pra acordar o gigantão?